hoje ela está do jeito que malandro gosta. Chapação e sip, qual é a proposta? Censura sem limite após a zero hora. Hoje o fervo é na minha kit e elas louca pra entrar. Night tá crazy, crazy, crazy, crazy, night tá crazy, crazy, crazy, crazy. Formada em Mi House, convidei maloxia. Lua tá intimando, grave bate e alucina. Putz, isso aqui tá zinca, os parcerias mina. Combinação perfeita pra amanhecer o dia. 10 horas da noite o fone toca, cê já sabe. Quer saber onde é o frevo, mente perversidade. Falou que tá com mais 4 amigas no Opala. Tirando onda, né, de rolê na quebrada. Então chegue, que a noite tá crazy. Magrelo, chavos, a barreta, miso no wave. Essa noite essas meninas tá uma perdição. Desceu do salto pra curtir de perto os gravão. É. Duas da madruga, vizinho pula que nem pulga. Quer acabar com o frevo, mas de quem é a culpa? Se a noite virou dia, assim pra nós tá bom. Toma cuidado, hein, sem marca de batom. Se hoje ela está do jeito que malandro gosta. Chapação e sip, qual é a proposta? Censura sem limite após a zero hora. Hoje o fervo é na minha kit e elas louca pra entrar. Night tá crazy, crazy, crazy, crazy, night tá crazy, crazy, crazy, crazy. Quem anda de nave, tira uma onda. Rolê na quebrada de Opala e altas donas. Dinheiro no bolso, gostosa do lado. Whisky, Johnny Walker, cigarro importado. Vamos que vamos, porque a noite começou. Acelera, porque eu quero ver o ronco do motor. Aumenta o som no máximo e põe pra esbagaçar. Passa na rua e vê os alarmes tudo disparar. A noite vai ser crazy, daquele modelo. Eu já liguei as donas, convidei os parceiros. Rolê na quebrada, curtindo o frevão. Mais tarde o barraco é banda. Spanal. Que porra de Hollister e Abercrombie. Os panos que eu uso é o conjuntão da Ciclone. Não vou pagar de boy, ostentando ouro de tolo. Não vou querer aparecer com coisa dos outros. Hoje ela está do jeito que malandro gosta. Chapação e sip, qual é a proposta? Censura sem limite após a zero hora. Hoje o fervo é na minha kit e elas louca pra entrar. Night tá crazy, crazy, crazy, crazy, night tá crazy, crazy, crazy, crazy, crazy. Hoje o frevo tá massa e os moleque tão lobado. Tamo tudo junto, o bonde tá formado. Diagnóstico complexo e também discriminados. Hoje a regra é frevo e diversão. Já botei o meu boné e minha peita do verdão. Hoje a noite tá massa, tá formado bolinho. Marcos Paiva, KW, Lud e o Denim. Hoje a night tá crazy, os moleque quer luxar. As perigas me ligando, te mando pra rachar. Música absolute, as mina também curto. Sem menu, AM House, a night é só desfrute. Chave na nave, eu vou dar o vazar e vou levar a periga e a garrafa de Campari. Vendo ela seminua, imagino um monte de besteira. Daqui a pouco é fight. E hoje ela está do jeito que malandro gosta. Chapação e sip, qual é a proposta? Censura sem limite após a zero hora. Hoje o frevo é na minha kit e elas louca pra entrar. Night tá crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy.